Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. Amenso! Amenso! Dança, dança. Vai. Bati meu chapéu empoeirado, na fivela dei um trato. Hoje eu tô cowboy no máximo. A bota de couro de avestruz, paredão e uma Hilux. O piseiro vai ser embaçado. Hoje eu mato a saudade das primas. Pinga pra dentro, cerveja pra cima. Se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda. A pegada é violenta, do jeitão que ela gosta. Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. Minha mão é calejada e a minha voz é grossa. Prazer, eu sou. Sonhos, o Moral de São Paulo. Pinga pra dentro, cerveja pra cima. Se namorando eu não prestava, solteiro.